Sim, mantém, tá 3171. No 7, no solo ao 02, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9, tenha um bom dia. 1219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, Altan 35 no 7. 35 no 7, mesmo mesmo. Alf e Juliette, portão 4, 35 no 7. Está 3171, está autorizada a sua decolagem da 10, vento é 1,40 graus com 9 nós. Web 5808, bom dia. Chame o solo em 121.9 para cópia, ok? Tá 3171, decolou 04, controle em 120 decimal 8. Bom voo e bom dia. 208, muito obrigado. Tenha um bom dia, um bom domingo. 4 da moto, 5 horas alterando o cúmplice. Voo na 804, prossiga. Para o Galeão, nível 380. Por gentileza, chame o solo em 121.9 para a cópia. Voo no 804. Ah, desculpa. Nada que isso. Alô, bom dia, voo na 804. Bom dia, voo na 804. Eu estou levando aqui o nível 3.6. Avião? Galeão, nível 360, decolando da 10, com curva direita da Eulida Bridge. Interceptar pelo Zulu 10, até Smart, rota está conforme o plano. 120.8 é o controle, 51.17 o transponder, o gol 1804. Camarete, obrigado. Bom dia, Web 5808. Está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 140 graus com 8 nós. Para o Rio de Janeiro via Amper Zulu 10, após até Smart, após Comporte. Da Eulida Bridge a saída, decolada 10, visando a direita, 128 o controle, 5120 no transponder do Chané, 62 Zulu 1. Chamaremos, obrigado. Uno, Terno 3325. Chama. Agora, 1251133253. Muito grato, bom dia. Web 5808 decolou, Zuno 3, o controle em 120, decimal 8. Tenha um bom voo e um bom dia. Controle 208, Web 5808. 3153, identifique, chegada bom, fideça 5.000 pés, 1019. Chegada bom para 5.000, ajustado 3019, 3019. controle de Salvador, é 5808, decolou de Salvador, cruzando agora 1900 pés. 5808, contato radar, subou 360, saída Arbor. Sabe 360, saída Arbor, transição alerta, é 5808. Chegada, o 3259. A fase pelou, desce para 2 mil pés, ajuste 1019. Está livre LF. Sim, para 1897, identifique, chegada bom, se desça 6 mil pés, ajuste 1019. táxi Gol no 804, tem a bordo 142, 142, alterna Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. Pático ainda, 1895, quando lá, bom dia, senhor. 3153, desça para 2000 pés, 1019. 2019, 3153. Pesado Campo à Vista, 3859. Chame Torre, 198, décimo 9. Obrigado, senhor. Volta bem. Salvador, 3859, final, visual. Bom dia, TAM 3859, reporte passando externo com trem checado. É, reportar externo com o TAM 3859, bom dia. Bom dia, Gol 804, Porto Estradão no zero. Gol 804, bom dia, mantenha o ponto de espera, dono zero. Mantenha. TAM 3859, cheque o trem de pouso, vento é 1,40 graus, meia dúzia de nós, o altímetro 1019, livre pouso na 10. Afirma, baixando travado, passou externo, livre pouso pista 10. Brasília, saída será Arbórea, lembra? Francisco. Então está autorizado 380 para Brasília via pêndulo 10. Decola da 10, primeira curva à direita, na perfil da saída Arbor, transição elétrica. O controle 1.2.6.8, código transponder 5130, Santos 3.5.7. Vai reportar, já. 1804, decolar 229, chame controle na frequência 1208. 208, bom 1804. Torre Salvador, bom dia, Santa Cruz, zona 53, passo Índia Serra, baixado travado no final da saída 10. Tan 3153, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 079, QNH 1009. 1-1-1-2 para Bushback. Contato radar, subou 360, saída da EL. 360 da EL com 804. Pós-1 está autorizado o procedimento ILS para o voo 9897. Autorizado ILS X-ray 1 no 897. Autorizado para o voo 9897. Quatro, vai Leda. Quando Leda, voo 804. Voo 804, barra restrito nível 220. 230, restrita com 804. 220, restão no centro. 220, voo 804. Voo 3517. 3517. É só uma informação, senhor. Como é que a gente consegue falar com o pessoal da Infraero aqui no aeroporto? Porque essa posição aqui, 4, segundo o colega da manutenção nos passou, faz algum tempo já que o balizamento aqui na hora de parquear, que chama pra gente parar de acordo com o finger, tá errado. E a gente precisa mandar um e-mail, alguma coisa assim, pessoal do Infraero. O senhor saberia